culpa. Faça o culto de quebrada. Tô chupando, chama as pirata de manhã. Fica na boca, champanhe de maçã. Esquenta não, é que esse jeito gosta assim. Não para não, traz um cambia pra nós. Tamo louco, tô chupando, chama as pirata de manhã. Fica na boca, champanhe de maçã. Esquenta não, é que esse jeito gosta assim. Não para não, traz um cambia pra nós. Virada na matina, em pó do fervo banda. Ela na minha cama, nariz nevão, tipo das Lady Escama. Não é novidade, almeja Brinite Ice. Novinha aqui seduz, já na caça das Bright. Então bote o punk e vira, os malandra de Kira. O Bacardi, Campari, Capicules e Tequila. Sminoff, Estiga, hidropônico da brisa. De lupa rebaixada, capital, o point das pilhas. Lança perfume, impera, Rapunzel, morde a isca. Pode ficar à vontade que a minha sutra excita. Ela quer mil desejos, travessura, mil cortejos, sabor de hortelã, Big Maçã, o Big Apple. Petrifica a vantagem da banda hoje a house. Na rap alecrim, fumaça em destaque. Ha! Então bote o pão, são nós as pirata de manhã. Então tá bom, champanhe de maçã. Esquenta não, é desse jeito gosta assim. Não para não, traz um cambira pra nós. Tamo louco, então bote o pão, são nós as pirata de manhã. Então tá bom, champanhe de maçã. Esquenta não, é desse jeito gosta assim. Não para não, traz um pambira pra nós. Tamo louco, traz a planta de fumaça de que a house hoje tá banda. O whisky Bright Ice vira uns teco na escama. As pátia aqui vira matina, a tribo lá no pan. Dona fight pros bandidos, esparradão tipo pan. Bota gelo na bira, os lança tá de cima. Que intima as pátia na house pra estriguina. Frevo louco, chola banda, as dona pra somar. Gosta de naime na bagaça e tem marafá no ar. Só bandido que atribula, vai vendo só lombra louca. Vagabundo pira a cabeça, fica louco dentro da roupa. Malandro é destaque no baile Beery Night. Frevo louco, chola banda, vira night, cê já sabe. Então bote o pão, só nós as pirata de manhã. Então tá bom, champanhe de maçã. Esquenta não, é desse jeito gosta assim. Não para não, traz um pambira pra nós. Tamo louco, então bote o pão, só nós as pirata de manhã. Então tá bom, champanhe de maçã. Esquenta não, é desse jeito gosta assim. Não para não, traz um pambira pra nós. Tamo louco, não. As bandidas quer luxar de Audi nota de 100. No baile só top chique, com os firma tem pra ninguém. Banca gosta de ostentar, vilão quer patrocinar. Shop Gold de 1001, clube Rod Open Bar. Free Label Absolute, hidropônico pro ar. 62 Royal Salute, traz o punk é pra constar. As naves pra dar um peão, nas taças só de Chandon. Legalizando do bom, pra isso nós tem um dom. Paloso nos kit monstro, só whisky 12 anos. Novinha respira fundo quando os banda tá passando. Traz red, água de coco, as grama que fica louco. Caroço pros olhos gordo, visor estrala no globo. Dona fight, vale night, escama pra pegar piranha. Tem combate, black white, vale duas na minha cama. Em destaque na minha house, puta jura que me ama. Com brilhante, diamante, compra amor, luxúria e fama. Então bote o pão, chama nós as pirata de manhã. Então tá bom, champanhe de maçã. Esquenta não,